adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, sou o Leo Nocetti e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você está aqui para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na programação da Rio Vox FM. Sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes, mais uma vez está aqui conosco. Muito bom dia, professor. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã tarde de terça-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem muita informação aqui na programação esportiva da Rio Vox FM. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, tem Seleção Brasileira, tem Liga das Nações, tem muito assunto. Então fica ligadinho conosco, porque a partir de agora está no ar o Rio Vox Esporte Clube. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O até gringo samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. Até gringo samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. É, e a gente começa a nossa programação pedindo para você participar com a gente. Liga para cá no 3493-7100, 3493-7100. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 99759-1384, 99759-1384. Nossa programação esportiva está no ar para você participar. Então pode mandar sua mensagem, pode participar com a gente. Vamos falar do Campeonato Paulista da Série B, da segunda divisão do Campeonato Paulista. Ontem tivemos duas partidas pelo grupo 11 da competição e embolou um pouco a situação da chave, né? Pelo grupo 11, então, tivemos Francana e Comercial empatando lá no Lancha Filho, em Franca, por 1-1. Resultado complica a situação do Comercial, pensando na classificação por causa do resultado do outro jogo. E a Francana fica mais complicada ainda, tem um pontinho só em 3 rodadas. Já na outra partida da chave, o São José venceu o Flamengo de Guarulhos por 2-0, assumiu a ponta da tabela, igualou a pontuação aí do Flamengo nas diferenças aí pelo saldo de gol. O São José fica na ponta da tabela. Então, São José é o líder com 6 pontos, segundo é o Flamengo de Guarulhos também com 6, o terceiro é o Comercial de Ribeirão Preto com 4 pontinhos e o último é a Francana com 1 ponto. Aí, embolou tudo, né, professor? É, ficou embolado e esse empate aí do Comercial, apesar de ser fora de casa, né, mas poderia ter decidido já e tomado a vaga do Flamengo, e no entanto, é claro, se partir do princípio que eliminou praticamente a Francana, mas agora tem que jogar em casa, justamente agora, para poder. Só que tem uma vantagem, né? Ele jogou 2 partidas fora, e agora no segundo turno joga 2 partidas em casa. Então vamos ver o que o Comercial faz aí, já que nós estamos no mês do aniversário dele, tem que conseguir esse acesso aí, né, Léo? Com certeza, ontem foi o aniversário do Comercial, precisa do acesso para deixar a torcida feliz. A próxima rodada, olha só, pelo grupo 10 temos a Inter de Bebedouro, que está numa situação muito confortável enfrentando o Primavera de Indaiatuba, né? Jogo que vale praticamente a classificação para a equipe de Bebedouro. E o Itararé e o Paulista de Jundiaí se enfrentam para correr atrás do prejuízo. E pelo grupo 11, a gente tem Flamengo de Guarulhos e São José, o jogo no Ninho do Corvo no domingo, e o Comercial pega a Francana novamente, mas agora dentro dos seus domínios. E é isso aí, falamos da bezinha do Campeonato Paulista aqui no Rio Vox Esporte Clube. E olha só, tem muita coisa pra gente falar hoje, e eu quero começar por uma nova competição da UEFA. A UEFA que começou com a Liga das Nações agora, uma competição nova entre as seleções filiadas à sua federação. E a gente fala de uma terceira competição europeia organizada aí pela UEFA a partir da temporada 2021-2022. Ela está pronta, então, para dar início a essa terceira competição europeia. A decisão foi aprovada pelo Comitê de Competições da entidade e será levada ao Comitê Executivo para um for final, né? Passa de uma formalidade, né? O número de clubes envolvidos nos torneios da associação passaria dos 80 atuais para 96. Os moldes para a nova competição não foram confirmados de maneira oficial, mas o jornal Bild da Alemanha afirmou que a Liga Europa será modificada. Atualmente com 48 equipes, o campeonato passaria a ter 32 equipes e um formato muito parecido com a UEFA Champions League, né? Então, cada competição teria 32 equipes. Segundo o jornal alemão, o objetivo é aumentar o nível da Liga Europa, além de dar mais espaço e visibilidade a clubes de menor porte. A UEFA, desde 2008, tem somente duas competições de clube, porque antes era realizada a Taça Intertorto, que era uma competição de início de temporada que daria uma vaga aos vencedores na Copa da UEFA, né? Antigamente a entidade também organizava a Recopa, que teve seu fim em 1999. Então, uma nova competição, um novo calendário aí na Europa, mostrando que deve-se dar espaço a equipes de nível talvez menor, mas possam utilizar essa oportunidade de disputar uma competição internacional para crescer, né, professor? A gente vê, por exemplo, na Liga Europa, um time de Luxemburgo disputando pela primeira vez uma competição europeia, fase de grupos de competição europeia. A gente vê como vem evoluindo o futebol nos menores centros, e essa pode ser a chave para equipes de Kosovo, de Macedônia, de, sei lá, Sérvia e Rússia, e consigam evoluir e quem sabe, alcançar um nível mais satisfatório, né, professor? A UEFA está dando oportunidade para aquelas equipes que são organizadas, mas não tem ainda um mercado muito amplo, para que possa prosperar. Mas é claro, a UEFA é muito rígida, tem a carteira bancária, tem uma série de coisas que ela exige para que a equipe possa cumprir com os compromissos de uma grande competição. Mas é claro, já não bastasse o campeonato que acabou de lançar agora, com seleções muito bem planejado, bem elaborado, com quatro divisões, agora também de clubes. Portanto, parabéns à UEFA, que parece que vem trabalhando no fortalecimento dos seus clubes, ao contrário daqui da América do Sul, né? Aqui, se eles pudessem cortar a Sul-Americana, eles cortavam, viu, professor? Para cortar gastos, né? A gente compara quanto qual é a diferença entre as equipes. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, professor, porque o Figueirense demitiu o Milton Cruz ontem, já foi demitido, né? O Milton Cruz pela queda do rendimento da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B, e o Figueirense já confirmou seu novo comandante, é um velho conhecido, Rogério Micali. Rogério Micali é o novo treinador do Figueirense, ele assume para a reta final da Série B na noite da segunda, já assumiu. O Micali volta ao Alvinegro após 10 anos com a missão de levar o time à primeira divisão. Em 2008, o Micali foi o comandante do Furacão. O Figueirense, para você que não sabe, também é Furacão. Na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em cima do Rio Branco de Americano. O jogo foi na Nicolau Alayon, lá em São Paulo. Então, já chega hoje em Floripa para assinar contrato e definir o planejamento desses 12 jogos restantes para o término da competição. É correto o Figueirense investir no Micali e o Micali pegar o Figueirense nesse momento, professor? Não, eu não acredito não, viu, Léo? Eu não acredito que o Micali seja a grande solução para o Figueirense, não. Infelizmente, eu acho que é um treinador que está meio desatualizado com segunda divisão e eu acho que o Figueirense está dando um tiro no pé. Eu preferia, já que ele está pegando pessoas que têm uma identidade lá com o clube do passado, poderia pegar o Gilson Kleina, não é isso? Que já tem uma experiência grande, estava ali no Chapecoense. Eu acredito que poderia ser melhor do que o Micali. Eu não vejo o Micali como estrategista, viu, Léo? Eu vejo o Micali como um treinador regular que coloca e tira jogador, mas não vejo ele para armar o time taticamente aí. É só ver aí o que aconteceu aí com o Paraná. É claro que o Paraná é um time limitado tecnicamente, mas eu não vejo ele em arrumar aqueles jogadores. E o time do Figueirense tem jogadores idosos lá, né, que realmente são manhosos. E será que o Micali vai saber lidar com todo esse povo aí? Aí é que tá, ele tá acostumado mais com o pessoal mais jovem, né? Tanto é que já mostrou esse resultado, né? O Micali. Então, vamos ver o que vai acontecer aí no Figueira. Daqui a pouco a gente passa aqui pra você tudo o que vai acontecer na Série B. Hoje tem rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos Futebol Clube, tem muita coisa ainda no programa de hoje. Mas eu quero falar aqui dos nossos parceiros, nossos apoiadores aqui que fazem a nossa programação continuar, né? Ou a RLX Confecções. É, você tá precisando de uniforme para sua equipe, se o uniforme do seu time já tá meio derrubadinho, já tá perdendo a cor, vai lá na RLX, faz o seu orçamento, eu tenho certeza que você vai gostar da qualidade oferecida do produto da RLX. Se fosse qualquer produto, a gente não ia anunciar aqui não, a gente sabe da qualidade e a gente indica para você, nosso ouvinte, a RLX. E não só para times esportivos, mas para sua empresa. Você tem uma empresa que quer investir em uniformes novos, uniformes bonitos, de qualidade, entre em contato com a RLX, que faz camiseta para empresas, uniformes esportivos, também bandeirões e camisetas de torcida aí personalizada. Pode encaminhar seu projeto para a RLX através do WhatsApp, que é o 991273370, ou da página no Facebook, a RLX Confecções. Manda seu orçamento para lá, fala que ouviu aqui no Rio Vox Esporte Clube, com certeza vai ter alguma vantagem bem legal para você fazer o seu uniforme, para você ficar na estica, para você ficar bonito com a RLX Confecções. Solução para uniforme, seja profissional ou esportivo, é na RLX, parceiros do Rio Vox Esporte Clube. Fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tonorando desde as ruas e a lombra. É, muito bem, vamos falar do Santos Futebol Clube, porque o Conselho Deliberativo do Santos aprovou nessa segunda-feira o prosseguimento do processo de impeachment contra o presidente José Carlos Pérez. Os dois pareceres analisados foram acolhidos em mais de 2/3 do presente, como determina o Estatuto do Santos. Agora, a decisão sobre o futuro do dirigente será dos sócios do Santos em Assembleia Geral, a ser marcada, que provavelmente será no dia 29 de setembro. José Carlos Pérez deixou a Vila Belmiro sem dar declarações, mas promete entrar na Justiça para recorrer à definição do Conselho Deliberativo. São dois os processos de impeachment em andamento no Santos. Num deles, o Pérez é acusado de ser sócio numa empresa de agenciamento de jogadores, o que é proibido pelo Estatuto. Esse parecer foi aprovado por 164 conselheiros, enquanto 72 foram contra. Outros dois anularam o voto e um votou em branco. Outro processo aponta como irregularidade uma portaria publicada pelo presidente definindo que todas as contratações realizadas pelo Santos deveriam ser determinadas pelo presidente, ignorando o comitê de gestão, principal órgão administrativo do clube. Essa foi a primeira ação a ser votada e teve confusão, viu, professor? Porque o presidente do conselho, adivinha quem é? Marcelo Teixeira, chegou a anunciar a aprovação desse parecer por 165 votos. Outros 74 conselheiros votaram contra o prosseguimento do impedimento, além de um em branco e dois nulos. Em seguida, porém, a defesa do Pérez contestou o fato de que os membros da comissão de inquérito e sindicância, o órgão que produziu os relatórios, não poderiam ter votado, que poderia ter a modificar o resultado final, mas o Marcelo Teixeira confirmou aí o parecer. José Carlos Pérez tentou interromper o processo na justiça ao alegar que não teve direito a se defender, mas chegou até conseguir uma liminar favorável em agosto, mas logo ela foi derrubada, professor. Um outro recurso foi negado. A esperança do José Carlos Pérez nesse momento, professor, é o voto dos sócios, porque ele tem um grupo eleitoral muito forte na capital paulista. Então, a esperança dele é que o impeachment dele caia nesse momento. Não sei qual é a situação, quem deve saber melhor é o nosso amigo Erinho, que pode falar pra gente melhor sobre isso, mas a situação é complicada, né? Ele não tem um processo de impeachment, é dois, professor, logo dois. É uma pena que tudo isso venha acontecido, né? Porque o presidente foi recentemente eleito, né? E fez um monte de lambança, e eu não sei quem pode segurar ele, mas uma coisa é clara e tá bem nítida, né? O clima na Vila Belmiro é o pior possível. É uma briga de poderes, o Marcelo Teixeira, todo mundo sabe que é um homem muito forte dentro das entranhas do Santos, e, portanto, parece que o Marcelo está totalmente contra o presidente. É claro, quando você envolve o sócio, as decisões é da maioria, né? Porque se fosse do conselho, o conselho já tinha sido cassado, dado o impeachment do presidente. Vamos ver o que decide o sócio realmente, a vontade do sócio é que seja respeitada. Não do Marcelo Teixeira e nem do Pérez. Que seja respeitado, sim, a vontade dos sócios, de acordo com aquilo que for colocado e puseram em pratos limpos aí o que realmente aconteceu. Se é o interesse político ou se é mesmo que vem lesando os cofres do Santos. Muito bem, agora vamos a mais uma notícia, professor. Vamos falar de Diego Armando Maradona. Maradona tem novo desafio na carreira, professor, como treinador. Ele foi apresentado de forma oficial como técnico do Dourados, equipe que disputa a segunda divisão do México, professor. Obviamente que a sala de imprensa estava lotada para receber um dos maiores jogadores da história do futebol. E o Maradona agradeceu a preferência, né? Agradeço ao Dourados por pensar em mim. Vim para trabalhar, para dar meu coração, não a passeio, não férias, mas sim trabalhar, dar uma mão ao clube. Então, esse é o Diego Maradona, que estava no comando do Al-Fujairah, dos Emirados Árabes, e também ele é presidente de honra de uma equipe lá na Bielorrússia, né? Então, o Maradona disse que está no melhor momento da vida dele. Tem alguns problemas com a ex-mulher, mas só isso garante ele. Segundo Maradona, ele há 15 anos não faz mais uso de substâncias entorpecentes, de drogas, né? E diz até que se procurar, até não vai encontrar. E muita gente questiona isso, professor, por quê? Porque o Dourados, a equipe do México da segunda divisão, é da cidade de Sinaloa, que é a capital mundial do narcotráfico lá no México, professor. Então muita gente se questiona com relação a isso, mas o Maradona diz que está limpo e quem somos nós para questionar Maradona, professor? Então, vamos ver. Já foi pro treino, já comandou seu primeiro treino tático, técnico, e o Dieguito está muito empolgado, viu, professor, para o novo desafio na sua carreira. É, realmente, eu também, parabéns aí, prazer conhecer o Dourado lá do México, né? A gente só conheceu o Dourado porque o Maradona fechou com ele e tá trazendo aí o noticiário aí do Dourado lá do México, parabéns. Levei até um susto, falei, será que o Dourado tá contratando o Maradona pra jogar pro time do Titi? Será que o time do Titi é tão forte assim, o Operário, que precisou trazer o Maradona? Mas não é, é o Maradona, ele é uma figura, é um gentleman do futebol mundial, é uma pena que tenha se envolvido com tantos problemas, mas ele é o embaixador do futebol para todo lugar e está aí, ó, fazendo o Dourado, um time pequeno lá do México, tornar-se popular no mundo inteiro. Oxalá que ele possa ter um bom trabalho lá, que o Dourado saiba por que está trazendo e para que está trazendo. Não acredito que no campo ele vá fazer um grande trabalho, mas acredito que ele vai sacudir as coisas lá para o lado do México, para o lado positivo em termos de divulgação, em termos de mídia, em termos de competitividade. É, dá para comparar aí com a chegada do Ronaldinho ao Querétaro lá do México, que foi outro exemplo, né? O Querétaro é outro time pequeno que estava começando a ser rico, né? E trouxe o Ronaldinho Gaúcho, né? Para dar o start aí, que está acontecendo provavelmente com o Dourado. Vamos falar agora do Esporte Clube do Recife, professor, porque após postagem em redes sociais, Felipe Bastos e Michel Bastos, que eu acho que não são parentes, eles não devem mais vestir a camisa do Esporte Clube do Recife. Se não bastasse já, fora de campo, dentro de campo, a situação ser muito ruim, fora dela também, né? Eles postaram um vídeo dizendo que estão resolvendo alguns problemas no trabalho, né? E o pessoal do esporte ficou bravo, né? Ficou muito bravo com as postagens dos atletas. Então, Michel Bastos e o Felipe Bastos deixaram a diretoria muito irritadas e não devem mais defender o Esporte Clube do Recife. Dois jogadores experientes, não, professor? Pois é, dois jogadores muito experientes que realmente poderia ajudar o esporte numa hora dessa aí, no entanto, estão justamente fazendo o contrário. Mas o Michel Bastos pegar aí os últimos três clubes dele, né, e vamos ver qual foi o time que realmente ele ajudou a conseguir trunfos, né, não. Ele só ajudou, atrapalhou, ele só agitou, então não acredito que o Michel Bastos já é um ex-jogador para mim em atividade. Uma pena que o Felipe Bastos tenha ido no embalo dele. Com certeza, é. Que situação lá no esporte. Tá muito difícil a situação. E vamos falar agora sobre o Vasco da Gama, professor. Porque a situação no Vasco, ela é muito delicada, viu, professor? Mas muito delicada mesmo, né? E a diretoria do Vasco da Gama se reuniu com alguns dos torcedores, né? Situação, depois da chegada do Alberto Valentim, o time não venceu mais. Foram 4 derrotas em 4 jogos. E a paciência da torcida do Vasco parece que chegou ao fim realmente depois da derrota para o Vitória no Barradão. Temendo um quarto rebaixamento, os torcedores foram até São Januário para protestar e foram recebidos por membros da diretoria, incluindo o atual presidente, o Alexandre Campello. A reunião aconteceu de forma pacífica. Campello discutiu inúmeros pontos com os torcedores, explicou a real situação interna do clube, professor. E nos bastidores do Vasco da Gama, fala-se que o clube está em busca de um novo diretor de futebol para apagar o incêndio e selar de vez a paz com os torcedores. E o nome forte, professor, é um homem da lei, o delegado Antônio Lopes, ex-treinador, e ele já foi delegado de polícia. Ele seria o homem para fazer esse meio campo entre torcida e diretoria, além do grupo, né? Um cara muito experiente, né? O Antônio Lopes tem 77 anos e comandou o Vasco em 6 oportunidades, fez 600 jogos no comando do clube, conquistando 3 cariocas, um brasileiro, um Rio-São Paulo, uma Copa Libertadores da América, professor. E aí, Antônio Lopes sendo o bombeiro dessa vez, professor, aí no Vasco da Gama, pode ser uma boa aí para a equipe do Vasco. Eu acho que quem agradece por isso é o Alberto Valentim, que vai conseguir respirar, porque acho que ele não está dando conta de cuidar de todo o problema que acontece lá dentro, professor. É, meu amigo Amauri, lá do Atlético Rio-Pedrense, deve estar contente aí com a chegada do Antônio Lopes, porque é um homem do Vasco, um homem que trabalhou, fez muito pro Vasco, ganhou todo tipo de título do Vasco da Gama, portanto, ele tem o carisma, né? E fez também, não podemos esquecer, que fez esse último trabalho dele na gerência de futebol do Botafogo, foi que levou o Botafogo ao título, deu uma reestruturada no Botafogo aí, não é isso? Portanto, é uma pessoa competente e que tem o pulso firme. E o Vasco está precisando justamente disso. Portanto, é bem-vinda. E eu acredito que o Antônio Lopes pode ajudar e muito o Vasco da Gama. E como você disse, dá um refresco pro Alberto Valentim, porque olha, 4 jogos, 4 derrotas, nenhum ponto somado. É preocupante a situação do Vasco, viu? Depois da chegada do Valentim, né, que realmente esperavam que ele conseguia, pelo menos, sacudir a equipe em termos de motivação, mas não foi isso que aconteceu. E o Vasco continua, antes da chegada do Valentim e depois da chegada do Valentim, o mesmo, né? Isso, resumindo, não larga de fretar com a zona do rebaixamento. Muito bem, então a gente já volta para falar muito mais de esporte. A gente volta para falar dos jogos, né? Vamos falar da UEFA Nations League e depois da Seleção Brasileira de Futebol. Se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Minha maravilha, nós gostamos de você. Minha maravilha, faz mais um pra gente ver. Minha maravilha, nós gostamos de você. É, e hoje quem faz aniversário, professor, é o Floresta Esporte Clube, clube lá de Fortaleza. Muita gente acha que o Floresta é novo, mas não, o Floresta foi fundado no dia... eita, que aqui tá uma data e aqui tá outra. Foi fundado no dia 10/9/2018, a equipe do Floresta, que tem outra data no seu escudo, tem o dia 9 de novembro, mas... Oficialmente foi fundado no dia 11/9/1954. Equipe cearense que vem crescendo, vem conquistando seus primeiros passos, seus primeiros títulos. Chegou à primeira divisão aí do Campeonato Cearense agora. Jogou também Série D, já jogou Copa do Brasil. Então é uma equipe que vem se desenvolvendo, vem querendo ser uma força no futebol cearense, principalmente na base. Já até ganhou o Campeonato Cearense de base, né, professor? Ah, sem dúvida, o Floresta. Resta saber só qual era o nome de 54 e qual é o nome hoje. Talvez mudaram só a sigla, Esporte Clube, para Futebol Clube, não é isso não? Porque aí tem uma explicação, né? Razão social, CNPJ, outro CNPJ, a dívida fica tudo com aquele lá e o novo passa a administrar. Mas o Floresta é uma equipe muito tradicional lá do Ceará, tem feito grandes trabalhos, revelado grandes jogadores e fez uma belíssima Copa, um campeonato cearense e realmente vem chegando forte aí, junto com o Ferroviário e com tantos outros times aí que está ressurgindo outra vez. Oxalá o Floresta venha com organização para realmente fazer vida na primeira divisão do futebol cearense e também participar dos campeonatos brasileiros a nível de Brasil. Muito bem, vamos falar então da Liga das Nações da UEFA, né? A nova competição aí de seleções aí no continente europeu. E a gente tem algumas surpresas, algumas equipes aí vencendo, né? Tem muito jogo rolando lá na Liga das Nações da UEFA e é assunto a partir de agora aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos começar falando dos jogos já pela segunda rodada. A gente já tem até a segunda rodada rolando aí na Liga das Nações da UEFA. Vamos lá falar da Liga A. Liga A, que é a primeira divisão da competição, vale título. Tivemos, por exemplo, o grupo 1. O grupo 1 a gente teve dois jogos. Alemanha e França, o primeiro jogo que abriu a competição foi 0-0. E a França já entrou em campo novamente. A campeã do mundo, França, venceu a Holanda por 2-1. Gol do Mbappé e o gol do Giroud. A Holanda descontou com o Ryan Babel, que quase veio pro Flamengo, hein, professor? Quase veio pro Flamengo. Então, a França lidera o grupo com 4 pontos. A Alemanha é a segunda colocada com 1. E a Holanda, no momento, é lanterna. Lembrando, tem rebaixamento esse campeonato. Então, a Holanda, nesse momento, estaria rebaixada à Liga B. Tivemos no sábado, professor, esse jogo assisti, olha só, a Suíça fez 6-0 na Islândia, olha só, uma goleada, gols do Zuber, do Zacaria, não é aquele dos trabalhões, do Shaqiri, do Seferovic, do Aijete e do Mermed, olha só, 6 marcadores diferentes e fica difícil a situação aí da seleção da Islândia. A Suíça então fez 6-0. E hoje teremos outro jogo por esse grupo. A Islândia pega a Bélgica, o jogo dentro de casa, em Reykjavik, na capital islandesa. A Bélgica estreia hoje na competição. Pelo grupo 3, a gente teve 2 jogos já também. A Itália empatou em 1-1 com a Polônia, né? Esse jogo foi no dia 7 de setembro, na última sexta-feira. E ontem tivemos Portugal e Itália, e a seleção de Portugal, mesmo desfalcada, professor, venceu 1-0, gol do André Silva, e fica na liderança da chave. Nesse momento, Portugal tem 3 pontos, Polônia 1, e a Itália também tem 1 ponto somado. E pelo grupo 4, hoje temos Espanha e Croácia. Espanha e Croácia, o jogo em Elche, na Espanha. O primeiro jogo foi a Espanha e a Inglaterra, onde os espanhóis venceram de virada por 2-1. Essa é a UEFA Nations League, que vai ter mais uma rodada ainda antes da parada aí dessa data FIFA, né, que a UEFA criou essa nova competição. Então, a surpresa, acho que a gente não tem nenhuma surpresa muito grande não, né, professor? Tá tudo conforme o planejado, afinal de contas, a Itália acabou perdendo para Portugal, porque hoje a Itália vem em recuperação, né? Talvez essa seria uma surpresa, assim, mas eu acho que a maioria já esperava um jogo difícil, talvez um empate, não? É, realmente, eu acho que a surpresa maior aí, sabe o que é? É um exemplo, é claro, a França ganhou, o Giroud voltou a marcar, não jogou, marcava na Copa do Mundo, estava junto com o Gabriel Jesus, que não marcou gol nenhum, né? E tudo bem, jogou em casa. A diferença é que o Didier Deschamps não queimou o jogador, né? Que nem o Tite fez, né? É, infelizmente. Mas o que chama atenção nesse, aí justamente nas Ligas das Nações, Léo, é justamente nós temos 4 divisão com 12 equipes, é isso? Você prestou atenção que quem vai cair? Vai cair, ó. No grupo 1, vai cair ou França, ou Alemanha, ou Holanda. Hoje cairia a Holanda, não é isso? Então, aí, vai cair. Hoje, quem cair desse grupo aí é uma seleção de primeira linha, não é? Depois nós temos no grupo 2, a Suíça, a Bélgica e a Islândia, né? Mas pode ser que caia a Bélgica, que não tem nenhum ponto, não é isso? É que a Bélgica não jogou ainda também, né? Mas eu tô querendo dizer que a Bélgica pode cair. A gente pode ter uma seleção de primeiro nível numa segunda divisão, né? O grupo 3, Portugal, Polônia e Itália. Hoje quem tá caindo é a Itália. Não é isso? Pra segunda divisão. No grupo 4, Espanha, Croácia e Inglaterra. Hoje quem tá caindo é a Inglaterra. Então, quer dizer, nós vamos ter, com certeza, no ano que vem, misturado aí na Série A e na Série B, justamente equipes de primeira linha, né? Com certeza, a gente vai acompanhar essa situação aí. A Liga B, a liga que dá acesso aí, a gente tem, por exemplo, no grupo 1, a Ucrânia despontando. A Ucrânia venceu seus 2 jogos, ganhou da República Tcheca por 2-1 fora de casa e ganhou dentro dos seus domínios da Eslováquia por 1-0. A Ucrânia, então, passos largos para subir à primeira divisão da Nations League. Tem outra seleção que, caminhando, né, vem a Rússia, né? A Rússia venceu o seu primeiro jogo contra a Turquia fora de casa. A Turquia que conseguiu se reabilitar, bateu a Suécia no seu segundo jogo por 3-2 na Suécia, né? Então a Turquia consegue se reabilitar. Nesse momento a Suécia, que foi um dos destaques dessa Copa do Mundo, vai cair, né? Olha só que situação, vai caindo para a terceira liga, para a terceira divisão, né? E temos também, hoje, Bósnia-Herzegovina e Áustria, jogo pela Liga 2, né? Pela Liga 2 também, grupo 3, a Bósnia já venceu seu primeiro jogo, ganhou da Irlanda do Norte E pelo grupo 4 a gente teve a Dinamarca batendo o País de Gales por 2-0, dois gols do Eriksen, e empata a situação aí entre País de Gales e Dinamarca com 3 pontos cada um. Vamos ver na Liga C o que a gente tem no interessante, afinal de contas, né? Liga D não tem nem muito o que a gente falar, né? Mas vamos ver, Liga C, o que a gente tem aí de interessante. Não temos muita movimentação não, viu? São seleções de um nível mais fraco, um nível inferior aí. Então, a gente tem a Sérvia, por exemplo, perdida nesse meio aí. A Sérvia, nesse momento, tem 4 pontos somados. Ganhou a primeira partida contra a Lituânia, empatou com a Romênia no dia de ontem. É isso aí. Então, a gente tem a Liga das Nações rolando. Destaque para a primeira vitória do Kosovo na sua história. Venceu ontem a sua partida pela Liga D. É isso aí. Então, UEFA Nations League, a gente vai falar aqui muito ainda dessa competição no Rio Vox Esporte Clube. Agora, a gente fala de seleção brasileira, professor, porque seleção brasileira deve ter um time diferente para enfrentar El Salvador. Com 6 mudanças e 4 estreias, a seleção reinicia aí a sua renovação contra a seleção de El Salvador. Se o jogo contra os Estados Unidos marcou recomeço para o Brasil, professor, a partida diante de El Salvador será o pontapé inicial na renovação, né? O adversário é fraco, ocupa a 72ª posição do ranking da FIFA, e metade do time que vai a campo será a chance de mostrar seu valor e começar a conquistar uma vaguinha no grupo que disputa a Copa América de 2019. Serão 6 mudanças em relação à escalação do amistoso da última sexta-feira. Começando por Neto, Éder, Militão, Arthur e Richarlison, que serão titulares pela primeira vez aí com a camisa da seleção. Desses 4, os 2 últimos chegaram a entrar em campo na vitória por 2-0 sobre os Estados Unidos, mas nunca iniciaram uma partida. As outras 2 novidades serão o Alexandro, lateral esquerdo, e o Dedé, que deve começar jogando a partida, né? A comissão técnica já deixou claro que os amistosos de setembro contra Estados Unidos e El Salvador, e de outubro Argentina e Arábia Saudita, e até novembro também, serão parte de uma primeira observação para a Copa América. Na próxima data FIFA, o Tite já pretende convocar a base que disputa a competição, no caso no ano de 2019. Então, a seleção brasileira vai a campo com Neto, Éder, Militão, Marquinhos, Dedé e Alexandro, Casemiro, Douglas Costa, Arthur e Felipe Coutinho, Neymar e Richarlison no comando do ataque. Esse é o time do Tite, que entra em campo no FedEx Field em Washington, capital dos Estados Unidos. El Salvador, do Carlos de los Cobos, tem Hernández, Tamacas, Mendoza, Domingues e Barahona, Alfaro, Baires, Galdames e Serén, Dias e Pineda. Não conheço ninguém, viu, professor? Não dá pra gente falar de ninguém desse time aí. Mas é aquele jogo, professor. Professor Mauro Fernandes, que é treinador, sabe disso. Que você pega aquele adversário mais fraco no começo de um trabalho, pra você enfiar uns 5, 6, pra você tacar um saco, pra aumentar a moral do grupo, né, professor? Acontece isso, né? É, realmente, mas o Tite escolheu justamente o jogo de quarta, de terça-feira, né? Pra colocar os meninos que jogam todos eles amanhã, quarta-feira, pela Copa do Brasil, né? Então, você imagine os treinadores aqui das equipes aqui como estão contentes com o Tite, né? Mas, independente disso, a seleção tem a data FIFA, levou os meninos e vai colocar, parece que todos, para jogar agora. Já está avisando que Neymar, Paquetá, Felipe Coutinho e Dedé não irão jogar o jogo inteiro. Mas, independente disso, vai ser uma correria violenta para colocar os meninos aqui em campo no Brasil. Mas o importante aí é o jogo da seleção e ver como é que os meninos saem, né? Principalmente os meninos que estão pela primeira vez jogando aí, né? O Éder, o Neto, o Éder Militão, né? O Neto já foi convocado, já participou, mas o Militão aí, o Dedé que vai jogar, né? Isso, o Arthur que vai jogar, o Richarlison, que é a primeira vez que é convocado, né? O Paquetá. Então, vamos ver como é que ele sai com a camisa. São bons jogadores, agora precisa ver como que pode sair. Mas o pessoal tem que entender também o seguinte, né? O maior adversário não é o El Salvador. O maior adversário dos meninos são justamente o nervosismo, a ansiedade, a vontade de querer ficar na seleção, tudo isso pode atrapalhar ele no primeiro momento, mas que eles têm condição para jogar, isso já provaram em seus clubes que tem, e não vai ser esse jogo do El Salvador que vai ser a gota de corte para eles, né? É mais um jogo onde vai poder começar o seu trabalho na seleção e vai ser observado por toda a comissão técnica. Oxalá eles consigam pelo menos fazer um pouquinho daquilo que eles fazem nos clubes de origem e que os levaram para vestir a camisa da seleção. Muito bem, então palpite para o jogo de hoje, professor. 4-0 Brasil. Eu vou de 6-0 pro Brasil, sem medo, sem piedade. O Richarlison vai fazer uns dois logo, viu, professor? Vai dançar a dança do... Vai fazer a dança do pombo, né? O Richarlison é descontraído, né? O pessoal lá do Everton, lá, né? Da Inglaterra, já adora o Richarlison pela descontração do jogador brasileiro. Uma notícia interessante, professor, que a gente tem sobre... É uma nova tecnologia que vem sendo usada na Arena da Baixada, lá em Curitiba, né? A biometria da Arena da Baixada permitiu já cumprimento de 13 mandados de prisão. É, olha só, o sistema que identifica torcedores na catracas através de impressões digitais completa um ano nessa segunda e já foram identificados de autores de vandalismo a furto de bolsa com a biometria, professor. Vários incidentes já foram evitados ou solucionados com a identificação biométrica, como por exemplo o torcedor que tentou quebrar cadeiras e um infrator que furtou a bolsa de uma torcedora. O sistema começou a ser utilizado no 10 de setembro de 2017 entre Atlético Paranaense e Curitiba no Brasileirão. Então olha só que legal, essa modernidade tem que ter em todo o estádio, né, professor? Você já descobre e já soluciona o crime, o que foi acontecido já no local, né, professor? Sem dúvida, né? Veja como é que é. Para multa, eles conseguem fazer o radar inteligente, né? E eu vi muito se falar em 2013, que para a Copa de 2014, nós íamos ter a câmera inteligente. Aquela câmera que quando ela fraga a pessoa, ela já consegue fazer uma leitura de toda a vida policial do indivíduo. E, no entanto, me parece que essa câmera ficou encostada e o que realmente vingou foi a biometria lá do estádio da Arena da Baixada, que está aí. Pena que os outros estados, né, não conseguem aderir a essa tecnologia tão avançada que pode, além de coibir a entrada desses elementos dentro do estádio, ainda consegue diminuir o trabalho da polícia, né, que tem que correr atrás dessas pessoas, procurar e não acha para prender. Portanto, está aí uma ferramenta que é pouco utilizada, mas muito eficiente naquilo que se propõe a fazer. Muito bacana, parabéns ao Furacão aí que vem sendo pioneiro mais uma vez, né? A gente fala agora de Roberto Carlos, professor, não cantor, jogador. Porque aos 45 anos, professor, o campeão mundial de futebol com a seleção brasileira meio que interrompeu sua aposentadoria por um jogo, né? Ele foi a grande atração do campeonato japonês de futsal, a F-League, né? Ele foi convidado para jogar uma data do torneio aí. E o pentacampeão com 45 anos, professor, marcou os dois gols da vitória da sua equipe, a seleção de desenvolvimento da liga, sobre o Voskuri Sendai em Osaka. Só pra gente ter ideia de como o Roberto Carlos foi importante para essa partida, a média de público no ginásio local é de 1.500 pessoas. Foram 3.500, professor, para ver o pentacampeão do mundo, o ex-jogador Roberto Carlos, professor. O Japão é candidato à sede do Mundial Sub-20 e vem investindo muito no futsal. E olha só, professor, legal, né, a gente ver o Roberto jogador de campo, né? Eu não tenho, não sei de história, por exemplo, de que ele surgiu no futsal, como outros, como, por exemplo, o Neymar, o Ronaldo, o Robinho, todos eles têm a sua base no futsal. Paulo Henrique Ganso. O Roberto, não sei dessa história, não. E olha, um esporte que, apesar de ter suas similaridades, é diferente. Ritmo, tudo é diferente, né, professor? Ah, sem dúvida, é tudo diferente. Mas a cabeça do Roberto é muito boa, né? A cabeça de motivação, divulgação. E com certeza a marca dele é muito forte, né? E ele nunca fez um jogo de futsal, não. Em Araras, apareceu lá jogando futebol, menino da roça. e foi, acabou estourando, mas não teve passagem pelo futsal, não. Mas agora, fazendo uma promoção aí, conseguiu triplicar o número de torcida dentro da quadra, né, assistindo o futsal. Isso é muito bom para ele, mesmo com 46 anos, ainda consegue se dispor a fazer um jogo desse tipo aí. Agora vamos falar sobre a Série B, professor. Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo no dia de hoje, na noite de hoje, né? Às 19 horas, lá no Rei Pelé, nas Alagoas. O vice-líder CSA pode dormir na liderança e jogar uma pressão tremenda para cima do Fortaleza. Recebe o Vila Nova, que quer chegar ao G4, assim como seus rivais, o Atlético e o Goiás, que estão, no momento, no grupo dos quatro melhores times do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo que tem tudo para ser interessantíssimo, né, professor? Ah, sem dúvida. O CSA é aquele que está com mais fôlego, né? Em caça, em busca do Fortaleza, né? Como diz na primeira divisão, é o CSA que está seguindo o líder. Portanto, ele pode deixar de seguir e ser seguido, né? Porque aí, se ele vencer o Vila, ele vai justamente para 49 pontos, dois a mais que o Fortaleza, que realmente o Fortaleza vem de vários jogos aí sem conseguir vencer, perdendo seus jogos aí. E realmente ele pode ficar na liderança. É claro, é um jogo difícil, né? Muito difícil pro CSA. Vai pegar o Vila Nova de Emerson Maria, que realmente conhece muito dessa divisão, e vai ser um jogo complicado, né? E se ele vencer, ele tem uma chance grande de ficar, porque o Fortaleza vai lá no Maranhão, viu, Léo, enfrentar o Sampaio. Muito bem, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos uma partida pelo Brasileirão. De virada, o Atlético de Minas venceu o seu xará do Paraná e assumiu o quinto lugar do Campeonato Brasileiro. O Galo chega à sua segunda vitória seguida no campeonato e ultrapassou o Grêmio na tabela com gols dos seus jogadores mais experientes, né? O Atlético do Paraná abriu o placar com gol contra do Iago Maidana e o Atlético de Minas virou com o Léo Silva, com o Elias e com o Ricardo Oliveira. Ou seja, o Atlético de Minas fez 4 gols e ganhou de 3-1, professor. Mas o resultado não diz o que foi o jogo. Foi duro, não? O jogo, o Atlético Paranaense deu um show de bola como que se deve jogar uma partida de futebol. Enquanto a partida também deu um show de como não deve perder gol. Perdeu muito gol, criou muita situação e não marcou. E depois, num castigo que só o futebol propicia, numa sorte do técnico Thiago, que realmente colocou Elias, e o Elias acabou realmente desequilibrando o jogo a favor do Mineiro, e o Mineiro acabou vencendo o jogo por 3-1, que, para quem não viu o jogo, acha que foi fácil, e não foi nada disso que aconteceu. Foi um jogo dificílimo, o Atlético foi acuado dentro do seu campo, não conseguia sair até a entrada do Elias. A hora que o Elias entrou, o Atlético começou a puxar os contra-ataques, e daí sim conseguiu fazer os dois gols aí e abrir uma vantagem daquela que o jogo em momento nenhum mostrou. Se teve alguém que era para ter uma vantagem boa no jogo, era justamente o Paranaense, o Atlético Paranaense, que realmente fez um grande jogo e acabou perdendo o jogo como castigo do futebol. Mas o Atlético Mineiro agradece, né? E também teve também o gol do Ricardo Oliveira, que já fazia um tempinho que não marcava, né? Portanto, acabou de renovar o contrato até 2020, portanto, tinha que fazer o golzinho e fez o gol dele. E agora o Atlético começa a encostar lá no pessoal do G4, né, Léo? Muito bem. Agora eu vou falar do Flamengo, professor. E olha, o Flamengo, ele caminha passos largos, professor, para se tornar a equipe mais chorona do futebol brasileiro, professor. O Flamengo pretende denunciar o Corinthians caso escale Fagner na semifinal da Copa do Brasil. O clube rubro-negro entende que o lateral direito não poderia jogar, foi cortado dos amistosos da seleção brasileira. O clube paulista e a CBF não enxergam problemas nisso. De volta a treinos no Corinthians, após se recuperar de lesão na coxa esquerda, o lateral direito Fagner estará à disposição de Jair Ventura para enfrentar o Flamengo nessa quarta pela semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a presença do lateral em campo pode gerar uma briga jurídica. O rubro-negro pretende denunciar o time paulista caso o jogador esteja em campo no Maracanã. Convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, Fagner foi desconvocado devido à lesão. A escalação do lateral nessa quarta seria considerada irregular caso ele houvesse se recusado a jogar pela seleção e não liberado após um diagnóstico com um problema médico. O artigo 5 do capítulo sobre restrições em jogos do regulamento de status e transferências da FIFA prevê que o atleta não está habilitado a atuar pelo período de 5 dias após o último compromisso de sua seleção em casos de recusa. No entanto, o Flamengo trabalha com a hipótese de que há problemas na escalação de Fagner. De acordo com o Eduardo Carlesso, advogado especialista em direito internacional, o rubro-negro teria que denunciar a possível escalação irregular para o Comitê Disciplinar da FIFA. Segundo ele, se tentar recorrer aos tribunais brasileiros, o STJD vai dizer que não tem competência para analisar esse caso, né? E, pelo que consta na FIFA, isso vale para jogadores que se recusam a jogar para sua seleção. No caso, a lesão de lesão do Fagner, isso não se aplica. Se aplicaria, por exemplo, ao Renato Augusto, que se recusou a se apresentar à sua seleção, professor. Então, não deve ter problemas realmente o jogador do Corinthians. E o Flamengo tem que chorar no lugar quente, né? Na cama, né? O Flamengo mostra, né, mais nesse episódio todo aí, que está perdido que nem cachorro como cai de mudança, né? Porque então não pode, eles não vão poder pôr o Paquetá também. O Paquetá vai sair na terça-feira de noite de lá, vai fazer uma operação de guerra para pôr os meninos num voo fretado, para chegar aqui a meio-dia e jogar à noite, né? Então, o Flamengo está perdendo. Acho que está querendo chamar atenção para uma outra coisa, para não para os problemas real deles, que eles têm é muito. O time não consegue jogar, vem de uma vitória contra o Chapecoense, mas não jogou o suficiente, não. Ganhou do Chapecoense, porque a Chapecoense hoje é um time muito fraco tecnicamente e é um sério candidato ao rebaixamento. Então, o Flamengo chora, contrata e não consegue ganhar nada, né? Que coisa, hein, Flamengo? Vamos falar agora de coisa boa, mais uma vez, do Santos, professor, porque o goleiro Vanderlei quebrou um recorde histórico aí no Santos, na vitória sobre o Paraná Clube por 2-0. O goleiro completou 746 minutos sem ser vazado e tornou o goleiro que ficou mais tempo sem tomar gols pelo Santos Futebol Clube. O recorde anterior pertencia a Fábio Costa, que acumulou 691 minutos sem buscar a bola no fundo das redes pelo Santos. Além desse feito, a defesa do Peixe igualou a marca histórica de 95, quando ficou 7 jogos intacta sem tomar gols, professor. Parabéns aí ao Vanderlei, que chegou essa marca totalmente expressiva, né? A gente falou muito da marca do Everton, do Palmeiras, e não pode esquecer essa do Vanderlei, que vem sendo um dos principais goleiros do Brasil há muito tempo, professor. É de se aplaudir realmente, né? Ah, não tenha dúvida nenhuma, são coisas que são números que marcam, né? E mostra a competência, a qualidade, não só do goleiro, mas também da defesa, né? E o goleiro do Santos, ele vem passando por um momento especial há muito tempo, né? É uma pena que nem para amistoso o Tite leve ele, né? Eu acho que seria um prêmio para um ser humano, que eu não vejo o porquê do Tite convocar tanta pessoa, ele fala tanto de mérito, de qualidade, de momento, por que que não se leva o menino nem sequer para passear num jogo aí como terceiro goleiro? Então, tá aí a pergunta que eu gostaria que algum repórter perguntasse lá pro Tite a respeito disso aí, que seria um prêmio pro Vanderlei por tudo que ele tem feito aí no Santos, né? Ele levou o menino lá do Flamengo de 20 anos e não leva o Vanderlei, que tá merecendo há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Vamos falar sobre Série C do Campeonato Brasileiro, porque a CBF divulgou as datas aí da decisão, né? Entre Operário e Cuiabá. O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou no fim da tarde as datas e horários dos jogos aí entre Cuiabá e Operário. O Operário precisou correr, viu, professor, para conseguir um laudo técnico que comprovasse a capacidade do estádio Germano Krüger para 10 mil pessoas, o que é o mínimo exigido na CBF para as finais da Série C. Com isso, o time do Paraná mandará o jogo de ida no seu próprio estádio às 15h30. O que acontece? Ontem nosso amigo Titi, que tem contato com todo o pessoal lá do Operário, ficou sabendo dessa situação, entrou em contato comigo, dizendo que o presidente do Operário estava lá na CBF para decidir isso, e o estádio Germano Krüger, ele tem capacidade para 8.500 pessoas, se eu não me engano. Ele vai precisar, então, instalar arquibancadas tubulares para completar os 10 mil lugares exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol. O time, quando a CBF exigisse alguma coisa, devia falar: exige transparência, que vocês fazem aí, seus cambada de sem vergonha da CBF. Mas enfim, o Cuiabá, por ter melhor campanha no decorrer do torneio, decidirá o segundo jogo na sua casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá, que não tem problema com capacidade, mas o campo tá feio lá, hein? Como não há critério dos gols marcados fora de casa, em caso de igualdade, as penalidades máximas serão aplicadas, professor. Na fase anterior, o Operário eliminou o Bragantino nas penalidades. Após dois empates em 0x0, o Cuiabá se classificou diante do Botafogo após empatar em 0x0 na ida e enfiar 3x0 na volta, professor. Todas essas equipes que a gente falou agora estão garantidas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. É, realmente, as equipes aí precisam e o que vai fazer para 2019, né? Porque realmente fica difícil as coisas do jeito que estão. Isso aí. Então vamos finalizando a nossa programação de hoje. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve mais uma vez conosco. Muito obrigado pela companhia, professor. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui 12h25. Porque por causa do horário eleitoral, né? Amanhã a gente tem programação no horário das 11, a gente entra no ar então ao 12h25 para falar muito de esportes. Muito obrigado pela companhia, professor. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Muito obrigado pela companhia. Eu agradeço também a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Fox Esporte Clube desta terça-feira. Tenham uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã firme e forte, 12h25, para falar de esportes. E eu agradeço também a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pela companhia, viu? E, se Deus quiser, amanhã estamos de volta, 12h25. Depois do horário eleitoral, amanhã estamos chegando para a programação esportiva da Rio Vox FM. Fique com Deus, uma ótima terça-feira para você e tchau! Toma conta do meu campo.